Nosso tema dessa noite é o alimento do espírito. Se a gente parar para pensar, essa nossa encarnação, ela é aquela que nós temos mais atividades, que nós temos mais pessoas ao nosso redor, nós temos mais informação, nós estamos cercados de muitas coisas. A gente costuma até dizer, né, que o dia parece que não tem mais 24 horas, que está muito curto, porque nós temos muitas coisas para fazer. Esse excesso de atividades, ele faz com que a gente pare menos, silencie menos, que a gente talvez se volte menos para nós mesmos, para nos conhecer. É um fato, mas não é algo assim que não tenha solução, que simplesmente tem que ser assim. Apenas é uma constatação da velocidade das coisas e da forma como elas acontecem. Então essa agitação, ela nos deixa muito ligados de uma certa forma, porém nas coisas, às vezes, erradas. Jesus, uma das frases que ele disse, ele falou que nem só de pão vive o homem, nem só do alimento material é necessário para que a gente sobreviva. Nós precisamos de mais do que isso. Nós temos que ter a consciência de que nós somos espíritos. E outra frase que foi dita também por ele na oração do Pai Nosso, quando nós dizemos: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Será que a gente, quando está rezando, está pedindo comida física? Não, né? A gente não pode acreditar que seja isso. Então, o que a gente está pedindo que nos seja dado? Que pão é esse? Que alimento é esse? É o alimento do Espírito, que nos seja dado através de ideias, de sentimentos, de palavras e de ações, que é o que realmente vai mover. É isso que a gente pede, é isso que a gente precisa, que o alimento abasteça o espírito, que a gente consiga passar por cima dessas questões que nos agitam e que tiram o nosso foco. Toda essa agitação nos tira do rumo necessário. O que é ser cristão? A gente sabe o que é, né? É seguir o Cristo. Apesar de que, desde que ele veio, várias ramificações surgiram, todas buscando talvez a mesma coisa. Mas o que é ser cristão? O que é que nós fazemos que faz com que a gente possa ter o título de cristão? O que que a gente faz para merecer ou para se julgar? Nós temos que fazer coisas que vão no sentido daquilo que ele nos ensinou, das palavras que ele nos deu. Então, aí a gente já começa a pensar: para mim fazer isso, eu preciso me sentir capaz de fazer isso. O que que eu faço durante o meu dia que me abasteça para fazer, para ser o que eu preciso? A gente, para ir trabalhar de manhã, a gente tem que tomar café, tem que se alimentar, senão a gente chega lá, tal hora lá, a gente está passando mal. Para essas atividades, a gente também precisa de um outro tipo de alimento, porque senão a gente não consegue desenvolver. A gente vai ser como a gente vem sendo, igual. E nós precisamos ser diferentes. Então nós precisamos ter um abastecimento diferente. Muito bem. Como que nós nos sentimos quando nós temos um problema, vamos dizer, já que estamos falando de alimento, um problema estomacal? Nós logo pensamos no que nós comemos que nos fez mal. E, né, a gente vai e descobre a causa. E a partir daí a gente passa então a ter uma forma diferente para resolver isso aí. Nós vamos eliminar algumas coisas e colocar outras. A questão física é fácil, né? Se a gente não souber, a gente vai no médico e ele vai nos dizer o que a gente tem que fazer. E quando nós nos sentimos mal por outros motivos, quando os problemas que a gente tem nos atormentam, nos tiram da nossa tranquilidade, nos chacoalham, de que forma que a gente resolve isso? Como é que a gente identifica o que causou os nossos problemas? Normalmente a gente olha sempre pela superfície, olha por fora e aponta o problema como sendo, às vezes, de uma outra pessoa ou de algum acontecimento. A raiz do problema era mais funda, né? Mas quando a gente consegue identificar, quando a gente se dedica a identificar, a gente, então, tem que tentar solucionar. E a solução também parte de uma mudança interior nossa. Nós temos que fazer alguma coisa por nós. Nós temos que mudar. Nós precisamos, porque senão nós não resolvemos os nossos problemas. Dentro dessa agitação que eu falei antes, quando sobra um tempinho, o que a gente faz? A gente quer descansar. Vamos agora relaxar um pouco. De que forma que a gente descansa? Quando a gente chega em casa e tem aquele tempinho livre, ou tem uma meia hora, a gente pega lá o celular e se abastece de um monte de bobagens, né? A maioria é bobagens, que a gente não precisa. A gente se abastece. Ou a gente liga a TV e consome vários conteúdos que também não nos fazem bem. Dentro disso, a gente pergunta, por que a gente está assistindo coisas que nós não queremos, que nós não desejamos? Será que ali já não está um foco daquilo que está nos fazendo mal? Porque as coisas são tão sutis que a gente não percebe. Aquele programinha que a gente acha que é tranquilo, que tipo de informação que ele está nos jogando? Para onde que ele está nos formando? Fica tudo aqui dentro, né? E depois a gente joga para fora. Nós estamos consumindo, às vezes, coisas que nós não queremos, que nós não escolhemos. Talvez até a gente queira, mas a gente não escolheu conscientemente. Então a gente tem que observar. Por que permitimos que as outras pessoas nos envolvam em negatividades? A gente sabe identificar o colega que é negativo, o vizinho que também só fala mal, só. A gente identifica. Mas por que a gente permite que eles nos envolvam naquela negatividade? E nós permitimos. Porque nós, se nós somos bons como a gente acha que é, a gente deveria, então, envolver eles nessa positividade nossa. Por que a gente não consegue? Por que a gente não vira o jogo? Então, também é um ponto para a gente se questionar. A saúde. O que é saúde? E onde ela começa? Saúde não é só questão física. Há muito tempo disseram para nós, mente sã, corpo são. Se nós tivermos saúde mental, nós teremos saúde física. Então ela começa bem antes, né, daquilo que a gente às vezes quer resolver. E a gente está falando de alimentos espirituais, Esse é o nosso objetivo. Será que a gente sabe quais são as coisas que nos alimentam de forma positiva, de forma negativa? Vamos começar pelas negativas, para depois a gente terminar de forma boa. Alimentos espirituais negativos. Leituras, músicas, televisão, internet, com conteúdos violentos, depressivos e negativos. Bastante coisa, né? Fora as outras que não estão citadas aqui. Mas são bastante situações que a gente às vezes está, o jornalzinho do dia a dia, que parte do jornal que a gente procura ler, que tipo de música que a gente gosta de ouvir, que tipo de programa de TV, aí do celular. Cultivar pensamentos negativos. Cultivar, porque todos nós temos pensamentos negativos. Chegam até nós o pensamento, a ideia. A questão é, o que fazemos com eles? Nós nos livramos desse pensamento ou nós fazemos com que ele tenha maior volume, que ele cresça? Nós ficamos emendando coisas, nós ficamos vivenciando aquilo e fazendo com que realmente ele fique forte? Fofocas, maledicências. A gente não percebe, a gente acaba se envolvendo numa conversa e fica entrando nesse tipo de situação. É negativo. As mentiras, o pessimismo. Não se consegue ver as coisas boas e positivas de uma determinada situação ou pessoa. Orgulho e egoísmo. Sentir raiva e alimentar essa raiva. De novo, todos nós sentimos raiva, muitas vezes por várias coisas. A questão é, alimentamos ela? Gostamos desse sentimento? Querer vingança? Desejar vingança? Alimentar o ódio? E a negatividade? Então são vários pontos de alimentos espirituais negativos que nos intoxicam e que nos fazem mal e que muitas vezes nos levam a doenças físicas. É um caminho. Mas, eu falei que eu ia começar pelo negativo, então vamos para os positivos agora, que tem jeito, né? Tem solução. A leitura, boa leitura. A leitura amplia a nossa mente, a nossa consciência sobre as coisas. Nos torna melhores, aprendemos, saímos às vezes daquela situação negativa em que a gente estava. Oração, conexão com a espiritualidade superior, que é através dessa conexão que nós somos auxiliados, nós permitimos que eles se aproximem e consigam nos auxiliar, senão a gente fica que nem surdo. Meditação, autoconhecimento, o relaxamento, estar em paz e buscar cultivar essa paz, ter esperança, a diferença do pessimista, ter esperança, acreditar que é possível, que pode ser melhor, fazer o bem, é uma prática que movimenta o nosso interior, ser caridoso, desprender-se de si, ter bons pensamentos, pensar positivamente no que se quer e não no que não se quer, bons sentimentos e escolher boas companhias. Então, muitas vezes, nós temos pessoas que nós gostamos, mas não nos fazem bem, são que nem comida. Tem comida que eu gosto, mas não me faz bem. Evita, diminui, faz alguma coisa, transforma. Então, tem jeito, tem possibilidade. É só a gente escolher os alimentos corretos para a nossa saúde.